Irmãos, boa noite. Vamos abrir em Neemias. Livro de Neemias. Nós vamos ler os capítulos 3 e 4. Neemias, capítulos 3 e 4. Vamos ler. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. A cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os Tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeão e de Mispar, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives. Junto dele a Hananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até o Muro Largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumaf, defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Ratus, filho de Hasabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Assub, filho de Paat Moabe, como também a Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade da parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda 1000 côvados de muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou Amalquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispá. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Azbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Razabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispá, outra parte defronte da subida para a Casa das Armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Hassub, defronte da sua casa.

para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Pai Celeste, pedimos a luz do Senhor nessa noite, que nós possamos compreender melhor a Tua Palavra e que ela nos alimente, nos corrija, nos fale hoje, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, então nós estamos seguindo, né, com o nosso estudo em Neemias. Não sei se a gente vai chegar a completar o livro, mas tem muita coisa importante para nós nesse livro, para a gente que está começando, né, o nosso trabalho aqui como igreja, mas também para a vida de cada um de nós individualmente. Neemias é cheio de relevância para nós e para cada um de nós quando o assunto é reconstrução, quando o assunto é recomeço, quando o tema é, a questão é a gente retomar alguma coisa que a gente tinha, que a gente por alguma razão perdeu. E como a gente sempre tem esse tipo de experiência na nossa vida, a gente sempre tem e vai continuar tendo a experiência de sofrer uma derrota, de passar por uma dificuldade muito grande e de experimentar que uma área da nossa vida seja arrasada de alguma forma. E é o caso aqui, né, foi uma tragédia terrível que alcançou os judeus com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo, derribada dos muros. E como nós vimos antes, Neemias foi chamado por Deus para trabalhar na reconstrução dos muros, né? Esdras trabalhou na reconstrução do templo e Neemias, o chamado dele foi para reconstruir os muros. E a gente também refletiu um pouco a respeito. Os muros têm a ver com a segurança, tem a ver com os limites, com a definição, com a identidade, né? Uma cidade, e principalmente naquele tempo, para existir precisava de muros. É para poder ter proteção interna e externa, né? Para você poder prender bandidos, você impedir invasões do exterior, você regulamentar a vida social, você tinha que ter muros. Era uma coisa absolutamente fundamental nas cidades da época. Hoje não funciona exatamente assim, né? A gente não tem muros, mas eu comentei que a gente tem outras formas de proteção, né? Nas nossas famílias, se cada um parar para pensar, a gente também estabelece limites e definições para que a vida funcione. Até uma célula precisa de um citoplasma para funcionar. Nós, para termos identidade pessoal, a gente tem que separar o eu interno do que está externo. E uma igreja também, igrejas para existir, precisam de definições, de limites, né? Isso vale para o povo de Deus na época, isso vale para nós hoje. As definições, os limites são necessários, né? Muita gente que não gosta da ideia de igreja institucional, de jeito nenhum. A ideia de você ter uma ordem, né, um esquema, uma lei. Mas não tem jeito de existir um relacionamento social que seja além de algo ocasional, do encontro meramente, sem você criar estruturas e criar formas, né, para funcionar. Você precisa de limites. Não tem jeito de nós termos um organismo funcionando se a gente tiver uma pele protegendo, recobrindo, se a gente tiver meios de integrar, né, os órgãos e tudo mais. Então, assim, a tarefa de Neemias era muito importante. O chamado dele era muito importante. Construir muros, né, ajudar aquela cidade a encontrar de novo uma estrutura de cidade, né, uma identidade, uma estrutura de cidade. Não ia ser mais um povoado, um monte de casas que as pessoas passavam pelo meio na hora que queriam, né, a casa da mãe Joana. Seria realmente uma cidade. Uma cidade. Esse era o desafio, né, de Neemias. E é claro que a gente não está envolvido na construção de uma cidade literal. Mas nós temos desafios semelhantes, relacionados à nossa vida pessoal, vida familiar e à igreja, especificamente. Agora, como que foi esse trabalho? A gente viu no começo que Neemias descobriu a vocação de Deus para ele, enfrentando a situação, né? A gente leu no capítulo 2, nós vamos ler novamente aí, capítulo 2, versículo 12, é um trecho importante da sessão que a gente estudou na outra semana, os capítulos 1 e 2. Veja aí, capítulo 2, verso 12. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Então vejam, nós vimos que Neemias descobriu que Deus colocou alguma coisa no seu coração, mas nós vimos que não houve nada de excepcional na descoberta de Neemias, em termos de uma revelação direta ou de um profeta especial que apareceu e deu a tarefa para ele, como acontecia tantas vezes no Antigo Testamento, no livro de Juízes, por exemplo, a gente vê isso muito. O que Neemias fez foi reconhecer a oportunidade, a possibilidade de ajudar as pessoas naquela situação, reconhecer que ele tinha os dons e as condições necessárias para fazer o trabalho, tinha informação para fazer isso, tinha influência na corte do rei para fazer o pedido. E quando ele reconheceu essa responsabilidade diante dele e enfrentou isso, ele descobriu a vontade de Deus para ele. Né? Então, isso é muito importante para nós. Eu quero que a gente se lembre disso, que a gente vai descobrir a vocação, a nossa vocação, encarando a situação em que a gente foi colocado. A nossa vocação não é algo que não tem nada a ver com a nossa vida concreta. A nossa vocação tem a ver com o lugar onde a gente foi posto, com os relacionamentos que a gente tem agora. É claro que Deus pode te dar uma revelação, te dirigir para um trabalho muito diferente, mas em primeiro lugar, você precisa matar esse leão que está aí diante de você, que é a situação que você foi posto nesse momento. E esse é o primeiro passo. Você quer descobrir seus dons, quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Você deve olhar a situação. Você deve ser ativo nesse sentido, como Neemias foi. O que a situação está pedindo de mim? O que eu posso fazer nessa situação? Mas Neemias fez isso. Ele desceu para Jerusalém e mobilizou o povo. E o povo falou, nós vamos começar. E a primeira coisa que a gente tem aí é esse ato simbólico, né, no capítulo 3, versículo 1. Que foi a consagração, né? Veja aí na sua Bíblia, a primeira coisa. Eliasib, o sumo sacerdote, com o sacerdote e seus irmãos, se dispuseram e reedificaram a porta das ovelhas e consagraram. Então isso foi importante, né? O primeiro passo, o primeiro momento da reconstrução. Os sacerdotes assumiram aquela tarefa e consagraram aquilo que eles estavam fazendo ao Senhor. Então isso diz algo a respeito de todo o trabalho, né? Consagrar significa dedicar aquilo para Deus, para o serviço de Deus, né? E a consagração muitas vezes aparece no Antigo Testamento de forma representativa. Quer dizer, uma pequena parte é levada à presença de Deus, é apresentada, colocada no altar, representando todo o restante que está vindo. Quando era o caso de uma colheita, né? Ou às vezes um sacrifício representando a vida da pessoa. Então, o sacrifício tem esse sentido simbólico, né? Tem sentido simbólico. Aquilo que é oferecido em consagração, normalmente, é uma forma de expressar a entrega da vida como um todo. Então, naquele primeiro ato de consagrar o Senhor, a primeira seção do muro que foi construída, o que foi feito, na verdade, foi uma confissão de que aquela cidade seria do Senhor. Que todos sabiam que aquela obra não era uma obra pessoal, não era uma obra dos nobres. O objetivo daquilo não era produzir riqueza para os mercadores ou os ourives locais. É claro que muitas coisas boas viriam daquela construção. Mas desde o início foi assentado na mente do povo por um ato simbólico, quando os sacerdotes, que representavam o povo ali diante de Deus, construíram a primeira seção, eles estavam dizendo com aquilo que a cidade era um serviço sacerdotal, era o culto. Era um ato de culto. Eles estavam construindo aquela cidade para que Deus fosse glorificado através dela. É claro que muita gente seria beneficiada, que eles seriam um povo novamente, que eles podiam ter trabalho, poderiam ter riqueza, poderiam ter influência novamente, segurança para suas famílias. Mas o contexto de toda essa busca pessoal e comunitária de realização, de felicidade, era o culto ao Senhor. A consagração daquela seção do templo era a consagração da cidade inteira. Isso é importante a gente pensar. Na nossa vida, às vezes a gente diz, isso é comum no meio evangélico, às vezes a gente diz, por exemplo, que com a vinda de Jesus, o domingo não é mais, ou o sábado, não é mais exatamente um dia sagrado, porque todos os dias são sagrados. Todos os dias são importantes. Isso está certo, de certo modo, está correto. A gente viu no nosso estudo de Colossenses que, de fato, acabou esse negócio de sábados, de dias santos. Isso não está errado, está lá em Colossenses. Mas, irmãos, por outro lado, nós sabemos pela história aí do Ocidente cristão e protestante principalmente, que quando você santifica todas as áreas da vida nesse sentido amplo, há um risco de o tiro sair pela culatra. Isso às vezes acontece e já aconteceu na história do protestantismo. É que nessa preocupação de enfatizar que todas as coisas são de Deus, a gente perde a sensibilidade para os momentos e para os atos simbólicos. E esses atos são importantes. É como se fosse aquela coisa assim, não, o amor não é num momento no relacionamento do casal, é o tempo inteiro. O tempo inteiro tem que ter amor. Aí você acomoda com isso, já que o tempo inteiro tem que ter amor, né? E nunca tem aquele momento de dar uma flor para a esposa. Nunca tem um momento de dar um agrado, de um momento de carinho, um momento diferente. E a gente sabe que esse momento é importante também. A gente sabe que esses momentos são simbólicos, que eles têm um valor especial. Irmãos, então, vamos pensar na nossa vida individual. De repente você entendeu isso. Não, Jesus é o Senhor de todas as coisas, todas as áreas da minha vida. Mas será que não é necessário ainda assim que a gente tenha momentos e atos de consagração particulares que tenham um significado, que nos lembrem de que toda a nossa vida foi entregue ao Senhor? É claro que a gente vai cultuar o Senhor em todos os momentos, mas a gente precisa do domingo. A gente precisa de um momento para, simbolicamente, a gente oferecer a nossa vida. Jesus mesmo instituiu isso com a ceia. Quando Jesus colocou para nós essa tarefa, essa responsabilidade de comer ali o pão e beber o vinho. Por que a gente precisa disso se a gente recebe a Jesus pela fé? Se é através da vida de fé em Jesus que a gente recebe? Por que tem que ter um momento de exercício particular? Mesma coisa o batismo. Jesus instituiu o batismo. É claro que quando você crê em Jesus, você é salvo, mas ainda assim foi estabelecido o batismo como forma de você exercitar a fé no sentido de entregar o corpo para Deus, né? E receber, entregar a morte através da morte de Jesus e receber o corpo de volta ressurreto para uma nova vida. Quer dizer, isso está lá, né? Mas a consagração, é claro que a consagração aqui não é só o ato simbólico, é claro que a consagração aqui é a entrega de tudo. Então eu queria que os irmãos em primeiro lugar pensassem nisso. E se você tem áreas na sua vida, ou pode ser áreas amplas, ou às vezes um detalhe na sua vida que você sabe que precisa de reconstrução, então você deve pensar nisso, né? Antes de tudo, antes de considerar as suas necessidades, o seu sofrimento naquela área, considere que toda a sua vida tem que ser para Deus. Então, nem que seja no primeiro momento, simbolicamente, faça alguma coisa para mudar, para restaurar aquela área da sua vida, mas oferecendo aquilo para Deus. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela teve uma época que ela teve uma questão financeira, um problema financeiro muito sério durante alguns meses e ficou desempregada. E aí, depois desse período, Deus abriu uma porta, ela conseguiu um emprego. E a primeira coisa que ela fez foi pegar o primeiro salário dela inteiro e oferecer para Deus como oferta simbólica. Quer dizer, isso foi interessante. Talvez alguém possa pensar assim, puxa, já estava tanto tempo desempregado, passando aperto, já vai pegar o primeiro salário, devia correr e pagar as contas. Por outro lado, de repente ela pensou que já estava tão difícil, né, que mais um mês não ia fazer tanta diferença. Mas por que eu contei esse caso? Porque aquele ato é um ato simbólico que tem muito sentido, não é só uma forma externa, né? Quer dizer, há todo um conteúdo implicado naquele ato de consagração, ali, de entrega, que vai acompanhar a própria pessoa depois. Que aquilo, de certa forma, sela no coração dela uma atitude em relação a outras coisas. Quer dizer, você pode fazer isso em relação ao casamento, você pode fazer isso em relação a muitas áreas da sua vida, não só a área de financeiro, de relacionamentos e tudo. E também no nosso trabalho no mundo e no nosso trabalho na igreja. A gente precisa ter isso em mente. Que o objetivo de tudo isso no fim é a glória de Deus. A gente não deve pedir restauração para a nossa vida sem se lembrar que o objetivo de tudo é a glória de Deus. Há todo esse processo, a obra salvadora de Deus na história, mas quando a gente chega no final em Apocalipse, o que a gente tem? Um grande culto, né, com pessoas de todos os povos, nações, línguas, louvando a Deus pela salvação. O objetivo final de tudo é a glória de Deus. Então a gente tem que começar assim. Você quer que áreas da sua vida sejam restauradas? Não coloque isso em primeiro lugar. Que Deus seja glorificado na sua vida, nessa área. Agora, irmão, segunda coisa que a gente percebe nesse processo todo é quanta gente se envolveu. Chama atenção quando a gente lê o texto. Cada parte, o que é interessante no trecho todo é que cada seção do muro, quem construiu é justamente quem morava ali mesmo. Cada um construiu o muro diante da sua casa. Essa expressão é muito interessante, muito marcante. Quer dizer, cada pessoa compreendeu ali, a gente vê inclusive a bênção de Deus no ministério de Neemias, cada pessoa compreendeu que ela tinha a sua própria responsabilidade. O muro não era a tarefa do Neemias. O Neemias é o chefe. Neemias foi mandado de lá para cá, ele que tem que cuidar desse trabalho, né? Nós estamos pagando o Neemias, então o Neemias vai fazer. Não é o caso, né? Mas quem é que fez o trabalho? Foi o povo. Cada um olhou para o muro na frente da sua casa e disse: eu vou cuidar desse trecho. Eu vou levantar esse trecho. É claro que havia servos, né? Os moços aqui, havia muitas outras pessoas envolvidas na logística de um trabalho tão gigantesco, né, como levantar os muros de uma cidade naquela época. Mas a gente vê que houve um envolvimento popular e de pessoas de muitos tipos, né? Quando a gente lê o texto, nós vemos aí que os ourives participaram, perfumistas, os maiorais da cidade, chefes de seções diferentes da cidade, sacerdotes, o sumo sacerdote, levitas participaram. Teve um homem aqui que ele participou e até as filhas foram junto. Né? Tá onde o versículo? Eu não registrei aqui. Mas um dos construtores, repara, verso 12, não é isso? Isso mesmo. Ao lado dele reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Até a família toda participou. Então nós vemos que pessoas, no final aqui, no versículo 32, nós temos mercadores também. Então não houve distinção. Servos, chefes, moços, idosos, maiorais da cidade, povão, mercadores, ourives, as mulheres e homens, todo mundo participou. Então foi realmente, quando a gente vê isso, a gente percebe que enquanto o povo estava construindo ali aqueles muros, eles foram realmente chegaram a uma compreensão da sua responsabilidade pessoal pela cidade. Então naquele momento a cidade estava realmente se transformando numa cidade. Isso é interessante, não era só os muros que estavam sendo construídos, né? Quando aquele povo todo se envolve. Agora, a gente vê que alguns não se envolveram, né? Veja aí no verso 5. Ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Sempre tem alguém que não quer pôr a mão na massa, né? Que não quer trabalhar, que quer ver o resultado, mas não quer trabalhar. Mas veja, irmãos, nem por isso os outros deixaram de fazer o trabalho. Isso é uma coisa importante. Ninguém falou assim: os nobres deviam estar construindo aquela seção do muro lá, eles não estão fazendo, então eu também não vou fazer. Ninguém quer fazer, não vou fazer também, não estou nem aí para esse negócio. Quer dizer, se um pouquinho de reflexão mostraria que todos seriam prejudicados se um trecho do muro ficasse sem construção. Todos seriam prejudicados. Por que adianta você ter um muro de proteção com a brecha num setor dele e os invasores podem entrar por ele? Então o que o pessoal fez? Construiu, fez o trabalho que os outros não fizeram. E isso é uma outra coisa importante. É claro que cada pessoa precisa se responsabilizar pela sua vida, pelos seus problemas, mas para nós sermos um povo sacerdotal, a gente precisa pensar nas necessidades, nas falhas dos outros. Se é uma coisa que a gente entende no Antigo Testamento, é que os sacerdotes entravam na brecha. A gente vê Moisés entrando na brecha em favor do povo ali. A gente vê Jesus fazendo isso, né? Imagina se Jesus falasse isso: não, ninguém está fazendo nada, também não vou fazer. Né? Mas não pode ser assim, não pode dar certo. Então, dentro dos limites do possível, a gente precisa deixar as pessoas enfrentarem as consequências da sua inação, né, da sua irresponsabilidade, mas a gente não pode deixar que seja posto em risco o destino da comunidade, o destino do país, o destino da cidade, o destino da nossa família, o destino da própria igreja. Né? A gente precisa enfrentar as necessidades que surgem diante de nós. Então eu diria que isso significa ter responsabilidade vocacional. Vejam que realmente Neemias deu exemplo. Neemias viu o muro diante dele e foi construir o muro diante dele. E qual era o muro de Neemias? O muro de Neemias era enfrentar o rei para voltar e juntar o povo e começar a construção. E aí cada um encontrou a sua responsabilidade na situação. E o que era a sua responsabilidade? Era um muro diante de si mesmo, estava caído. Então essa é uma pergunta para cada um de nós aqui. Você consegue ver diante de você um muro que precisa ser levantado? Uma parte do muro? Não importa se o vizinho não construiu o muro do lado dele, num primeiro momento. A questão é, e o muro diante de você? Está em pé? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Primeira pergunta. Se o muro diante de você está sendo levantado. Porque nós não vamos construir um muro para uma cidade tão grande se cada um não assumir a sua própria responsabilidade. Nos versículos 12 a 14, a gente tem uma coisa interessante também a mais. Veja aí. Então o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas, lanças e arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então, uma outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que Neemias percebeu um princípio, que na verdade é um princípio da criação de Deus, é um princípio bíblico, é que você não constrói comunidade sem atingir a família. A família é um passo fundamental. Quando Deus criou o homem desde o início, a primeira unidade social que ele constituiu foi a família. Está lá em Gênesis. Deus ordenou que o homem se multiplicasse, mas o contexto dessa multiplicação eram relacionamentos familiares. Quando a gente lê Deuteronômio, a gente descobre que a ordem do Senhor para que a lei seja ensinada para as crianças, o contexto dessa ordem é a família. A ordem é dada para os pais, para que eles eduquem as crianças. Quando Paulo vai aplicar, vai ensinar sobre a prática do evangelho, a prática da vida cristã nas suas cartas, qual é o primeiro exemplo que ele dá sempre? É da família. Nós vimos isso no nosso estudo de Colossenses. Paulo aplica à vida familiar os princípios da fé cristã. E, de fato, Neemias apelou aqui para a família. Ele falou assim, ó, cada um, quando você estiver protegendo, lutando aí, lembra da sua família. Você está construindo esse muro diante de você, mas isso não é só para o seu benefício pessoal e para os outros. O que está em jogo aqui é a sua família. Muitas vezes, isso é interessante porque o destino da família é colocado aqui num contexto amplo, que é a vida da cidade. Num contexto individualista, é fácil a gente pensar que a gente pode ter sucesso, felicidade e realização pessoal só cuidando da nossa vida individual. Mas, irmãos, isso não é possível. Porque nós não existimos individualmente, a gente existe em comunidade. Para você ser pessoa, você precisa dos outros. Agora, mesmo assim, às vezes no nosso contexto, na nossa sociedade, a gente pensa na nossa família, mas não quer saber também da sociedade. A gente acha que cuidando da nossa família sozinho vai dar tudo certo. Mas o contexto que precisa funcionar para que a família seja protegida é uma cidade, uma comunidade mais ampla. A gente precisa pensar nisso a respeito da família e da igreja também. Tem muito crente que quer buscar a felicidade e realização pessoal para ele ou, no máximo, para a família dele. Mas eu acho que Neemias nos ajuda a entender que para a própria família ser preservada, a gente precisa de uma comunidade mais ampla. Precisa de linhas de proteção maiores. Né? A Miriam está trabalhando no serviço social, ela sabe disso. Se você tem uma sociedade toda desorganizada, você não consegue ter uma família estruturada. Porque você tira as condições disso acontecer. Isso a gente tem que pensar a respeito da igreja também. Né? A igreja precisa de famílias estruturadas para ela funcionar. Mas ao mesmo tempo, se a gente não promove a igreja como comunidade, as nossas famílias ficam sem um gancho, um sistema de apoio, de proteção fundamental para proteger a sua fé e dar condições de resistir ao inimigo. Então, irmãos, primeira coisa, consagração. Segunda coisa, responsabilidade vocacional. Você enfrentar o muro aí que está caído diante de você e construir. Mas nós temos mais. Nós temos esse senso de comunidade. Nós já vimos aí nesses versículos que a gente acabou de ver. Mas eu quero destacar agora o verso 16 em diante. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Vejam lá o versículos 19 e 20. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, aqui nós temos um outro lado. Cada um tem que cuidar do seu muro. Mas ninguém é uma ilha, né? Ao mesmo tempo que cada um tinha como primeira responsabilidade o seu muro, nós temos aqui uma ordem interessante, Neemias. Ele diz que quando a trombeta fosse tocada, porque uma região da construção fosse atacada pelo inimigo, o que que o pessoal devia fazer? Se deslocar para proteger aquele lugar que estava sob ataque. Então, irmãos, ter responsabilidade vocacional individual não é ser individualista. Ou isso não pode ser feito de uma forma individualista. Isso é fácil de acontecer na nossa cultura, que é uma cultura do indivíduo, né? Separado da comunidade. Então a gente precisa fazer o nosso trabalho? Precisa, mas a gente tem que ter espírito comunitário. Né? Tem que ter senso de cooperação. E claro que eu tenho a minha área, a minha especialidade, meu Deus me chamou para fazer isso aqui. Mas só uma parede não vai segurar a coisa. A gente precisa de proteção para tudo. E o inimigo vai vir atacar, impedir a construção. Então, para que o muro seja levantado, a gente tem que pensar no outro. Quando a trombeta soar, nós precisamos estar disponíveis para dá o apoio de oração, o apoio de serviço. Então, cada um precisa assumir sim a sua responsabilidade, mas a gente tem que ter uma visão do todo, tem que ter o quadro completo na nossa mente. Nós vamos trabalhar, você vai fazer a sua função, sem dúvida, mas você deve se lembrar em todo momento que o outro pode precisar de ajuda. Então isso é muito interessante, aquilo que a gente viu sobre comunidades, vocês devem lembrar no nosso acampamento, a gente tratou a respeito disso. Você precisa, para ter comunidade, de individualidade e de coletividade. Se você tiver só indivíduo, a comunidade não aparece. Se você tiver só coletividade sem indivíduo, também você não tem comunidade. E a gente tem as duas coisas aqui. Cada um tinha a responsabilidade de cuidar do muro diante de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, cada um tinha que estar pronto para ajudar o outro quando o muro do outro estivesse sendo derrubado. Porque para o meu muro ficar de pé e a minha casa ficar protegida, eu preciso proteger o outro que está do meu lado. Porque se ele cair, eu vou cair também com ele. Então isso é o espírito comunitário. E por último, irmãos, nós temos a questão da vigilância espiritual. Eu chamei de vigilância espiritual aqui, eu vou usar simbolicamente aqui um texto que chamou muita atenção. Aí no capítulo 4, versículos 8 e 9. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Irmãos, isso é uma característica muito interessante de Neemias. É que Neemias não achava que se você vai buscar a Deus, você não pode fazer nada. E nem achava que se você agiu para fazer alguma coisa, então você tirou Deus da jogada. O que nós vemos Neemias fazendo aqui? Neemias ora e atua, né? Então, isso é interessante, tem uma expressão que o pessoal usa muito no Labri, que é a de atividade passiva. Quer dizer, aquela ideia de você dar o passo, fazer alguma coisa, né, dar um passo de fé, assumir responsabilidades, planejar, mas nunca fazer isso de uma forma que Deus não seja colocado em primeiro lugar. Então a gente vê aqui que Neemias ora e atua, né? Ele ora a respeito, mas ele também planeja uma proteção para aquela situação. Então aqui nós temos uma situação de perigo muito grande. Houve essa articulação política de Sambalate e samaritanos e outros asdoditas e outros povos ali em torno de Jerusalém. E esse pessoal agiu, por um lado, tentando produzir desânimo, né? Atacando a autoestima, né? Dizendo aí, o que esse povo está pensando que eles vão fazer? Eles acham que fazendo um sacrifício eles vão levantar um muro? Está aí no versículo 2 e diante. Será que eles acham que vão fazer um sacrifício e o muro vai aparecer de repente? Num dia eles vão construir esse muro inteiro? Vão transformar esse pó em pedras e levantar um muro? Então, primeiro eles atacam tentando tirar a confiança do povo, de que eles podem fazer alguma coisa. Quando eles veem que o povo construiu metade do muro, aí eles mudam a estratégia e ameaçam um ataque direto. Mas o pessoal resiste, Neemias resiste através de oração e de articulação estratégica. Então isso é o que eu acho que a gente pode chamar de vigilância espiritual. O Neemias sempre apela para o Senhor. Então a gente vê aí, por exemplo, no versículo 14. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Então ele diz, olha, vigiem, mas para vocês não se desesperarem enquanto vocês estão aí com a espada na mão, vocês têm que se lembrar que Deus está cuidando de vocês. Lá no versículo 20 também. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. Nosso Deus pelejará por nós. Então, irmãos, isso é a confiança. Para encerrar, nós vamos ler o Salmo 127. Que, de certa forma, interpreta isso que a gente vê nesse texto. Salmo 127. Então o pessoal estava ali trabalhando, eles se consagraram ao Senhor, consagraram o trabalho, né, eles assumiram a sua responsabilidade com uma atitude comunitária, eles vigiaram contra o inimigo, eles não foram ingênuos a respeito dos ataques do inimigo, mas eles mantiveram, com a ajuda de Neemias, essa atitude que está aqui no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Irmãos, o que nós temos aqui? Que realmente nós podemos trabalhar, nós devemos trabalhar. O texto não está dizendo que o Senhor vai edificar a casa por um milagre instantâneo. E que ele vai guardar a cidade enquanto todos dormem. Está falando isso aqui. Para um muro ser levantado, o povo tinha que se levantar e construir, trabalhar e cooperar. Mas, irmãos, Neemias sabia muito bem que se Deus não estivesse guardando o povo, nada ia ser realizado. Se Deus não desse força, não desse espírito de cooperação, não abençoasse, a coisa não ia acontecer. E por isso Neemias dizia em todo tempo, lembrai-vos do Senhor. O Senhor pelejará por nós. Então vamos orar a respeito disso, mas coloque a sua vida agora diante do Senhor e pense a respeito dessas coisas. Através de Jesus Cristo a nossa vida está sendo redimida, refeita, restaurada. O cosmos está sendo restaurado, a nossa vida individual e a igreja está sendo restaurada. E em momentos particulares a gente pode precisar desse trabalho, fazer esse trabalho, como é o nosso caso, a nossa comunidade. Então coloca isso diante do Senhor. Coloca isso diante do Senhor agora. Deus levantou o povo para construir um muro. Mas enquanto o povo construía um muro, Deus estava construindo uma comunidade, uma cidade. Deus pode construir uma comunidade entre nós se nós nos levantarmos para construir os nossos muros. Assumindo a nossa responsabilidade, cooperando juntos. vigiando diante do Senhor, confiando no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti e pedimos o Teu socorro, o Teu auxílio, a Tua proteção, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, nesse trabalho de construir essa comunidade, os muros dessa comunidade. Pai, pedimos a Tua sabedoria em nome de Jesus para desenvolver esse trabalho. Que o Senhor nos dê essa responsabilidade vocacional. Que cada irmão dessa comunidade compreenda o chamado do Senhor para ele. E possa assumir esse chamado, possa construir um muro diante de si. Pai, nos dá também espírito de cooperação, Deus. Cada um de nós queira ajudar o outro, queira ajudar o trabalho. Pai, em nome de Jesus, pedimos a proteção do Senhor contra os inimigos que tentam tirar a confiança, tirar a autoestima. Ó Deus, os inimigos que se manifestam, que aparecem para ameaçar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Cada um tem seus desafios aqui. Se alguém aqui vem sendo atacado, ó Deus, ou quando um de nós for atacado, pedimos a proteção do Senhor. Pedimos ao Senhor a graça para cada um de nós, ó Deus, para reconhecer quando o outro precisa de apoio, para dar esse apoio. Em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia. Nos dá os olhos abertos para reconhecer e ajudar o outro ali. Pai, pedimos ao Senhor um coração consagrado. Cada um tem o seu coração consagrado diante do Senhor. Tem uma disposição de fato de oferecer a sua vida individual e o seu envolvimento com essa igreja como um culto ao Senhor, não como um meio de satisfação pessoal. Em nome de Jesus, que ninguém busque simplesmente construir uma igreja boa, uma igreja gostosa para si mesmo, para satisfazer seus próprios interesses, para curar seus próprios traumas e problemas. Deus, que cada um esteja realmente desejando a glória do Senhor. Construir uma cidade para a glória do Senhor, não para a nossa satisfação individual. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, que diante das dificuldades, dos inimigos, nós tenhamos a coragem de continuar trabalhando, ó Deus, trabalhando, nem que a gente trabalhe com uma mão e esteja com a espada na outra, mas que a gente faça isso com a confiança no Senhor, lembrando do Senhor. Pai Celeste, peço que o Senhor perdoe os pecados de cada um aqui. Perdoa os pecados de cada um de nós. Tem misericórdia. Os pecados que nós temos cometido contra o Senhor, contra o nosso próximo, contra os colegas, no trabalho, na escola, contra os familiares. Os pecados que nós cometemos contra nós mesmos. Os pecados que nós cometemos contra a Igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia e trabalhe na nossa vida, trabalhe no nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, para produzir um espírito contrito, um espírito de arrependimento, de consagração ao Senhor, um espírito quebrantado, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pelo socorro do Senhor e declaramos a nossa confiança, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor, em nome de Jesus.